tudo, tudo pronto. No, na pia mexerica pro couro comer pra bola rolar e você vai ver o jogo ouvindo a Rádio do Brasil. Tudo prontinho, prontinho, prontinho pra você. Ontem a Nacional transmitiu o embate do Fusão, galera. Fluminense e Atlético Mineiro em volta redonda. O André Marques deu um recado pra você. 1-1. A Nacional transmitiu hoje com o Flamengo. Sábado tem mais pra você no Show de Bola Nacional. Sábado tem as emoções do Maracanã. 18h15 a bola vai começar a rolar na Rádio Nacional, no gramado, às 18h30, para Fluminense Bahia. Felipe Rangel cadenciando ao lado do Mário Silva, do Rodrigo Campos, do Rodrigo Ricardo, e domingo Antônio volta com o Super Clássico do Campeonato Brasileiro. É Palmeiras e Botafogo às 16h no Allianz. Eu ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo e do Bruno Mendes para você, aqui no microfone do Brasil, no som da Nacional, tudo prontinho. Quando vai comer a bola, vai rolar. Prepare o seu coração aí, galera do Brasil. Vem 90 minutos de emoção no seu rádio para o Campeonato Brasileiro. A Nacional vai correr atrás da bola. O Flamengo ataca para a direita no seu rádio no primeiro tempo. O Bragantino para a esquerda no seu rádio. Está tudo pronto. O Daron está ali no centro do gramado. Bragantino todo de preto, Flamengo todo de branco. Vai rolar a bola, torcedor do Brasil. Aumente o volume no rádio comigo. Você vai correr atrás dela junto com a gente. A emoção fica por conta da nossa querida Nacional, a rádio mais querida no Brasil. Para você que está com a gente, sintonizado. Já já vou dizer a rapaziada das emissoras que estão hoje. Hoje a cadeia completa, hoje o Brasil inteiro de mãos dadas com o futebol. Com a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daronco olha para um lado, olha para o outro. Já sinalizou por ali. O Sacha está com a bola nos pés. Vai começar o jogo no Nabia Bichedi. Atenção, galera do Mengão. Atenção, galera do Bragantino. Vai rolar a bola e a Nacional vai contar tudinho para você. Olhou para o relógio, vai trilar o apito. 21 horas mais 30 minutos. Cravadinhos, cravadinhos em Bragança Paulista. 7h30 da noite no Alto Solimões. Está rolando a bola, galera. Vai começar o futebol, pois é. Com a galera correndo atrás dela para você aqui no microfonaço do Brasil. O som do Nacional tem o tamanho da sua emoção. Não para não, primeiros instantes de jogo. Vamos correr atrás dela na Rádio do Brasil. A bola vem descarregada para Fabrício Bruno. Ele vai na primeira, ela vem no novo de esquerda para Pedro. Vem primeiro, abrigo Evangelista, largou dele, ficou pelo meio de campo. Agora dois chegaram primeiro na bola. Chega o Matheus Fernandes, dá um tapa nela, recolheu para o Léo Pereira. Tentou fazer contato com o Everton Cebolinha no ataque. A bola espirrou, sobrou para ele, voltou para Léo Pereira. Terá uma jogada mais atrás agora para Davi Luiz. Vai ter que erguer, faz o giro. Volta para Matheus França, goleiro do Flamengo. Vai ter que bater, parceiro. Ele bate, a bola sobe, vai cair no campo do Braga. Ela vem de novo agora para a chegada de bola que mergulhou de cabeça dela. Foi o Matheus Fernandes. Tira o perigo da boca do gol, botou na frente o Sacha. Tá voltando. Ele nem foi na bola para não caracterizar o impedimento, né, Bruno Mendes? Exatamente. Ele nem foi lá para não caracterizar jogadores do Flamengo que não estão acostumados. Ali na entrada da área do Bragantino, gramado um pouquinho mais alto. Tem que recuar a bola com força, porque tá molhado, senão ela para, viu, Andrezinho? É, meu amigo, bicho pegando a Nacional, contando pra você numa boa. A bola vem pra zaga do Bragantino, volta pro goleiro Lucão. Lucão sai jogando aqui pelo setor defensivo esquerdo do gramado. Vai enrolar a bola por ali, vem de novo caminhando, vem com tranquilidade absoluta. O Luan bateu na canhota pro Juninho Capixaba. Ele volta a jogada, recomeça tudo de novo. Vai equalizar a bola, botou no meio para o jogador, que é o Lucas Evangelista. Levantou a cabeça de primeiro, não tapa na bola. Matheus Fernandes já colocou na direita. A bola é boa, a bola por ali. Ele tenta o centro, encaixa a jogada para o Eric. Rolou pelo meio, agora manuseou a bola de primeira. A bola é boa, a bola por ali. Parou na jogada, vem de novo, derrubado. É falta em cima dele, Lucas Evangelista foi derrubado. É falta dele, Mendes. É o gesto, chegou por ali, dando em cima do jogador do Bragantino, Lucas Evangelista. Falta que já foi cobrada. E o Bragantino pro ataque. Futebol é aqui na Rádio do Brasil, você ligadinho no Show de Bola Nacional para você. Aqui a Nacional corre atrás da bola para você. Bola fica na direita para o Eric, tentou a tabela no primeiro, segundo, voltou para o Evangelista, voltou para o Eric, Nini Furo. E a dando uma caneta em cima do Davi Luiz, Nini Furo, escanteio para o Braga Mendes. Escanteio, tentou dar a caneta, o Davi Luiz fechou as pernas. A bola bateu no zagueiro rubro-negro, escanteio pelo lado direito, favorável Massa Bruta. O capitão Lucas Evangelista ajeita a bola para bater de pé canhoto. Bicho pegando a Nacional, contando tudo, tudo, tudo para você. Escanteio para o Braga, vem ela para a boca do gol. É perigo do gol, levantamento pela boca, ela meta, subiu. Davi Luiz meteu a testa dela, a bola veio fora, agora batida. cruzada, Pedro, sobrou, beliscou na primeira, perdeu o contato com a bola, chega, primeiro jogador do Bragantino, dá um tapa nela, na canhota, ameaçou, na primeira, segunda, volta, recua, jogada por ali pelo meio do gramado, Vitinho botou errado na bola, Arrasca, roubou pelo Flamengo, botou no primeiro para Everton Ribeiro, vai devolver para Arrascaeta, a bola é boa, vem por baixo, Juninho, IFA, tira o perigo, Arrasca entrando com bola e tudo, Mendes. Exatamente, o Everton Ribeiro viu a entrada do Arrascaeta pela direita, o Juninho Capixaba, que é bom jogador, chegou por ali tirando, Campochil esse aí para o Flamengo, viu, Andrezão? O Flamengo nunca conseguiu vencer o Bragantino dentro do Nabia Bichedi. Fortaleza ontem também quebrou, né? Nunca havia vencido na história, o Cruzeiro do Mineirão venceu por 1-0. E a coisa do Cruzeiro está começando a se complicar. 35 anos, desde o título de 88 que não vencia o Palmeiras. Olha aí, que maravilha, André. Ainda quebrou, tirou o selo do Palmeiras, que era o último invicto no Campeonato Brasileiro, hein? Tá só um pouquinho, Valdir, só um pouquinho. Cruzamento, pera, passou pelo menos segundo. O Wesley tira quando a bola e acerta pro gol, Mendes. Exatamente, ela ia certinha nos pés do Vitinho. O cruzamento veio, pezinho salvador do Wesley. Escanteio agora pelo lado esquerdo. Vitinho tá na bola. Ele mesmo tá na miniatura, 4 no primeiro tempo, 0 a 0. Vitinho vai bater a criança. Vai botar pra dentro do tumulto, ele correu pra bola. Vai caminhar, vai botar na cozinha. Atenção, galera do Brasil, levantou ele primeiro, bateu curtinho na entrada da galera. Tabelou, jogada com o Eric, voltou pra ele. Vai botar lá dentro, tirou a rasqueta na jogada ali de fundo. Vem cruzamento, canhota na miniatura, botou pra boca no gol. Subiu o primeiro, Fabrício Bruno refrigera, refresca. O perigo na boca do cofre, ela fica lá atrás. Chega, Valdir! Só um detalhe, tabu é pra ser quebrado, né, amigo? Ontem o Fortaleza quebrou o tabu, o Botafogo tá quebrando com o Cuiabá, tá na hora do Flamengo também quebrar o dele aí em Bragança, né? É, meu amigo, bicho pegando da Nacional, contando pra você e conferindo comigo. Hora certa do Brasil! Confira comigo, torcedor brasileiro. São 21 horas, mais 34 minutos em Bragança Paulista, terra da linguiça. Confira comigo, aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, o tempo não para, sete, o seu pelo meu, a Nacional marca pra você. Cincão do primeirão, placar tá paradão, olho nele. Nacional. Ninguém é de ninguém, Bragança tá tudo igual. Massa Bruto e Mengão 0-0. Em São Januário, o primeiro do Goiás, Everton Morelli, agora Vasco 0, Goiás 1 e no Beira-Rio. Pedro Henrique faz o primeiro do Inter, agora Coritiba 0, Internacional jogando Couto Pereira, Andrezão. Tá certo, galera do Brasil. Futebol é nacional, futebol é nacional. Andrezão, André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, aqui no microfone esportivo do Brasil, aquela torneirinha, tem que achar a torneirinha. Abre a torneirinha do bujão. E aí o bicho pega, Nacional conta tudo pra você no microfone do Brasil. Quase 6 gravados, primeiro ato do espetáculo. E a coisa tá feia pro Vasco, meus amigos do Brasil. Vasco perdendo o jogo em casa, São Januário lotado. Eu tava vendo algumas imagens antes da bola rolar aqui no meu glorioso telefone celular. Vou te falar um negócio, a vida do Vasco não é boa. Não é boa mesmo em termos de futuro pro Brasileirão, hein, Valdir? André, é muito preocupante a situação do Vasco em termos de Campeonato Brasileiro. Joga com o Cuiabá, que estava assistindo o primeiro tempo, é uma boa equipe, o Botafogo estava tendo muita dificuldade, é o próximo adversário do Vasco, e o torcedor do Vasco tem que ter calma. Só espero que não aconteça em São Januário o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, pelo amor de Deus, porque isso aí só vai prejudicar o clube. O Vasco vive um momento muito delicado, ele tem mais 2 jogos na sequência no Rio, um contra o Cuiabá na segunda-feira, depois no outro domingo contra o Botafogo. Situação do Vasco, a sorte do Vasco é que o Curitiba está perdendo, né? Senão ia se complicar de vez. É vero, a bola tá rolando, galera do Brasil, bicho pegando, Nacional contando. Juninho Capixaba domina pela equipe do Bragantino. Ele solta de primeira cabeça na grande área pro Luan Patrick, vai fazer o giro de corpo, trabalho de bola, meteu a canhota na bola no corredor. Chega primeiro, mas bateu errado. Sacha pegou, vai queimar dali, bateu no canto, espalma Matheus França, linha de fundo, a escanteio, se esticou todo o goleiro do Flamengo, foi buscar, porque ela tinha endereço certo, ela ia morrer lá no cantinho, hein, Valdir? E no cantinho que o Sacha dominou, ameaçou que tocaria para o Vitinho e bateu de perna direita. E no cantinho, o Matheus Cunha colocou escanteio, lado esquerdo de ataque do Bragantino, escanteio. É, quem sabe, sabe, vem ela para a boca do gol. Tá preparado o Lucas Evangelista, vai fazer a cobrança de escanteio. Atenção, galera do Márcio, ele correu para a bola, botou direto para a boca do gol. Subiu a zaga do Flamengo, refrigera. tira Arrascaeta de qualquer maneira. É pressão do Bragantino para cima do Flamengo. Arrasca, mergulha, movimento, sobrou de primeira entrada na grande área, deu o toque de bola para Gerson, equaliza, atrás agora para Fabrício. Bruno vai ter que bater, ele voltou, uma bola perigosa para o Matheus França, que sai batendo de qualquer maneira. Lá do outro lado vai o goleiro, sai da meta, meteu a cabeça na bola quando ela vinha para o Everton Cebolinha. Ela sai para a linha de lado, lateral que favorece a equipe do Flamengo. 8 no primeiro tempo, 0 a 0 é o placar do Brasil para você, ligado no show de bola nacional. Você fica numa muito, mas uma muito boa nacional, tem literalmente o tamanho da sua emoção. Resultados parciais, 1 para o Inter, 0 para o Curitiba, 1 para o Botafogo, 0 para o Cuiabá, finalzinho de jogo lá para o Botafogo, mais 10 para acabar lá. O Vasco vai perdendo o jogo em São Januário por 1 a 0, aqui 0 a 0 para Bragantino e Flamengo. E o Braga já busca uma bola com o Evangelista, rolou para Sacha, chega no meio de campo agora, se manda, joga bem Bragantino, levantou de primeira, sufocou do lado esquerdo, a bola é boa, bola para o Vitinho, domina, cara a cara com o Fabrício Bruno, ele dominou, tentou botar na frente, Fabrício Bruno bota a bola para a linha de lado, é o lateral que favorece a equipe do Bragantino. Lateral para o setor esquerdo do gramado, já foi cobrado, Juninho botou lá dentro da grande área, entregando para o Sacha, fez a jogada para Lucas Evangelista, vai tentar a tabela, Vitinho roubou a bola, parou dentro da grande área do Flamengo, fez a jogada, em cima dele está o Gerson, pesquisou na primeira, voltou para o Eric de primeira, até o Juninho capixaba, alimentou na primeira, tentou fazer a jogada, chamou para a perna direita, já embaçou para ele, ele volta para o Eric, tenta fazer a conexão para ali, Juninho capixaba, volta lá atrás e recomeça tudo outra vez, com Eduardo Santos, manda para o Luan Patrick, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado para ali, o Luan Patrick já ganhou o território do Nico, voltou de primeira na direita, agora deslocado, bateu o Fernandes, a bola é boa para ele, é boa a bola para o Jadson, ele dominou, arredou, drible, fez um giro errado, voltou para o peito do Everton Ribeiro, domina pelo meio, o gramado tentou transar por ali, chega na cobertura, zaga com o Eric, rifa o perigo, tira para trás, ela só vai para o Juninho dominar, com absoluta tranquilidade, ele vai saindo para o jogo. Futebol é na Rádio do Brasil, você ligado no som da Nacional. Ontem Fluminense 1, Atlético Mineiro 1, Nacional transmitiu para você. André Marques deu um recado com o Mário Silvio, os craques da reportagem nacional. Olha o toque mais atrás, a bola vem descendo agora para a equipe do Bragantino, vem dominando com tranquilidade por ali, quem chega primeiro, Eduardo Santos, botou primeiro na direita, agora para o Juan Patrick. Juan levantou a cabeça, estica de primeiro pelo setor esquerdo do gramado, a bola é boa, boa, a bola para o Henrique Mosqueira, ele tenta fazer a jogada por ali, barrado no baile pelo jogador que é o Léo Pereira, bateu nele, saiu pela linha de lado. É lateral que favorece a equipe do Mengão, hora certa do Brasil! Confira comigo, galera, Bragança Paulista, são 9:40 da noite. Alô, Alto Solimões, 8:40 da noite, 2 horas a menos para os amigos da Nacional. Alto Solimões, 96,1 FM, ligados no futebol do Brasil. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, com Wesley dominando, entrada na grande área, a bola é boa, domina, soltou para Arrasca, vai fazer o giro, contornou a jogada, pisa na menina, devolve a jogada, botou na cabeça na grande área, vai fazer tudo de novo lá atrás, fez o giro, grande giro do Thiago Maia, botou na direita, bola é boa, infiltrou de primeira para o Everton Ribeiro, escorregou, dançou, roubou a parada do Juninho dele, eu confiro para você que está rolando, e o tempo passando! Muito bom, o tempo não para, Nacional marca pra você e você confere comigo. Acerta aí o seu pelo meu 10ão, quase 11, primeiro ato do espetáculo Nacional. Tá tudo igual em Bragança Paulista, ninguém é de ninguém, Bragantino e Flamengo 0 a 0. Futebol da Nacional. Lado a lado com a galera, a bola vinha, Matheus França em cima, na hora tirou e por pouco o Bragantino não chega pela segunda vez aí, Bruno Mendes. Exatamente, Andrezão, o Bragantino levando mais uma vez perigo ao sistema defensivo, o Bruno Mendes tirou mais uma vez. Os resultados de momento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional vai vencendo o Curitiba lá em Curitiba 1 a 0, o Botafogo segue vencendo o Cuiabá em Mato Grosso por 1 a 0, o Vasco perdendo em São Januário para o Goiás 1 a 0. E o Sport abre o placar na Série B contra o Juventude. Luciano Juba, 1 a 0 para o Sport. Está vindo forte na Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado aí, o Sport assume a liderança, Andrezão. É o Leão da Praça da Bandeira, o Sport Clube do Recife. Olha o toque da bola para a Dragreira, sofreu de primeira. Juninho, ele bateu, ele entrando no canto. Flamengo está escapando, ele tomou o primeiro cruzamento na boca da meta, veio do outro lado. Dominou e agora, batida, segura, Matheus França. É a segunda grande chance do Matheus Cunha. A bola foi batida, ele pegou firme, Bruno Mendes. Exatamente, depois de um cruzamento, a bola acabou pegando no sistema defensivo do Flamengo. Depois, no rebote, chegou no chute o Jadson. Aí sim, o Matheus fez a defesa. Flamengo que gosta de tomar golaços aí. Por exemplo, o do Bragantino, o Aderlan no Maracanã, já fez um golaço. O Arthur já fez um golaço, o Arthur que tá no Palmeiras. O pessoal gosta, viu, André Zanfa? É, o povo se amarra, galera. E o Matheus Cunha tá lá, já salvou o Flamengo na primeira. 12, primeiro tempo, lugar de Palinha, Lavatinha, ele vai enquadrar a balada pra você. Vem aí, o comentarista que sabe o que diz. Alô, alô! Até o momento só tem um time jogando, que é o Bragantino, né? O Flamengo não consegue jogar. Essa escalação do técnico Jorge Sampaoli, com o Léo Pereira praticamente jogando como um lateral esquerdo, né? São três zagueiros, lateral esquerdo, Léo Pereira, o Everton aberto pelo lado esquerdo, o Pedro centralizado, mas o Tom Ben Macardi, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E o Bragantino joga com uma formação um pouco esquisita, né? Com o Juninho Capixaba, que é um excelente lateral esquerdo, jogando como terceiro zagueiro, o Jadson faz o lado direito, o Eduardo é um dos zagueiros, do outro lado o Vitinho faz o lado esquerdo. É uma formação um pouco confusa, mas está dando certo até agora. O Bragantino já criou três situações de gol, enquanto o Flamengo até agora não criou nada. Mas o Flamengo tem condição de crescer no jogo. O Bragantino é melhor, e se não fosse o Matheus Frantz, já estava 1-0, né, André? É, aquela defesa no cantinho, meu amigo, no chute rasteiro, salvou a pata, se esticou todinho o goleiro do Flamengo, ele entrando no cantinho. A bola volta para ele mesmo, Matheus Cunha, volta a jogada, entregando para a direita agora para Fabrício Bruno, tapa nela, desculpa, de primeiro para o Wesley, perdeu o contato, já perde a bola, Juninho Capixaba chegou, botou no meio, entregando para ele, que a bola é boa, entrada na grande área, chamou, para lá, para cá, vai queimar, vem por baixo, roda para ele, ainda assim sofreu, do lado esquerdo para o Vitinho, Vitinho domina, sambou na frente, no primeiro cruzou, rasteiro, para a boca do gol, sobrou, vai marcar, por baixo, chega Léo Pereira, sufoco, passa o Flamengo em Bragança, a bola vem de dobra canhota agora para Vitinho, tá todo mundo escorregando no Flamengo, é o esquema da chuteira de trava baixa, Bruno Mendes, gramado molhado e alto e chuteira de trava baixa aí, meu amigo, vira esquina, Neve. Mas aí os jogadores do Flamengo já estão jogando lá tem algum tempo, então já deveriam saber disso. Quarto escanteio a favor do Bragantino, mais um pelo lado esquerdo de ataque, mesmo com o pé esquerdo, Lucas Evangelista vai pra bola. Só dá Bragantino pra cima do Mengão, galera, só dá Braga pra cima do Flamengo, quase 15 no primeiro tempo, 0-0, Lucas Evangelista tá pronto pra fazer a cobrança do escanteio, lá vai ele, galera do Bragantino se começa a ficar esperta, está, já anotou, a casa tá cheia, não tava tão público, tão grande assim não, mas agora, meu amigo, o anelzinho tá quadradinho, tá lotado no Nabia Bichedi, a bola vem de novo na cabeça da graneira, quem domina por ali é o Eduardo Santos, levantou ele primeiro, botou na canhota, a bola é boa pro peito do Evangelista, matou ali em primeira para o Juninho Capixaba, vai para ali de fundo, carrinhado pelo Léo Pereira em todos os lados do campo, só dá Léo Pereira aí atrás, Bruno Mendes. Tá lembrando até o Adrielson, meu amigo, tá tirando tudo que vem por ali, olha o Braga. A bola ficou pro Lucas Evangelista, arredondou ele primeiro, botou para Vitinho, Gerson toma a bola dele, rasga de qualquer maneira, o Wesley mesmo assim sobrou na sobra de bola pro Eric, Eric domina, encosta de primeira para o meio do gramado, voltou para Gerson de primeira, descolou na direita, a bola é boa, boa bola. Demais agora para o Henrique Mosqueira. Mosqueira dominou errado. Gerson chega puxado. Quatro parou e deu a falta em cima dele. Hora certa no Brasil. 9:45 da noite em Bragança Paulista. Atenção, torcedor do Brasil. Girando o placar do Campeonato Brasileiro. Aqui está rolando. E o tempo passando. Acerte o seu pelo meu tempo, não para, Nacional marca para você, 16 cravados, primeiro ato do espetáculo, só dá Bragantino, mas por enquanto Braga e Flamengo 0-0. Futebol é nacional, futebol é nacional, falando com a galera aqui no microfone do Brasil, girando o placar da rodada no Campeonato Brasileiro. Diga aí, Bruno Mendes. Olha só, Andrezão, Botafogo segue vencendo o Cuiabá 1-0, Goiás vencendo o Vasco em São Januário 1-0, o Internacional vencendo o Curitiba também por 1-0, Andrezão. Legal, Bruno Mendes contando tudo para você, tá de olho com bola rolando, ele tá conferindo tudo para você, é aquela multiplexidade de quem sabe, né, meu amigo, é um olho na missa, outro no padre, outro não sei aonde, olha para tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, é o cara, é um crime, tá rolando pra você conferir tudo, né, no microfonaço do Brasil, é lateral que favorece a equipe do Bragantino pelo setor direito no gramado, é o Mosqueira preparado pra fazer a cobrança, o Mosqueira bateu no primeiro rasteirinho ali, queimando a grama, não tem impedimento, levantamento foi feito, bateu em cima do Léo Pereira, a bola subiu, desceu, vem um toque de cabeça agora do Thiago Maia, completo, arrasca, botou no meio pro Cebola, Cebola botou na frente pro Pedro, Pedro vai brigar na primeira, segunda, vem a zaga, e no perigo, ela sobra mais atrás pro Eduardo Santos, livre, leve, solto, tem Juninho Capixaba, ele prefere o goleiro do Cão, o Falcão vai ter que sair da meta. Ele botou agora na direita, agora bola perigosa, venenosa. Já roxou ali para o Eduardo Santos, complicou a vida dele, botou para o Juninho. Limpe, libera a jogada pelo meio. Já cutuca legal, cutuca para o Jackson, pelo meio, no gramado, vai fazer o giro, deu um break na bola, travou o primeiro, segundo, parou, olhou, soltou ali primeiro, deu o Juninho pela canhota, encostou para o Sacha pelo meio de campo agora. Sacha vira o jogo lá na direita, que bolão, a bola é boa a bola, Jackson passa pelo lado direito no gramado, domina por ali, o Mosqueira vai levantar, para o gol, toque, vira infarto, sofreu, de primeiro ele bateu no canto, espalma o goleiro Matheus Cunha de novo no cantinho, ela ia lá dentro, Bruno Mendes. A continuar essa pressão, a casa vai cair daqui a pouco, meu amigo, belíssima tabela na entrada da área, trio de zagueiros do Flamengo estão completamente perdidos. O Eric Ramírez colocou, o Matheus Cunha caiu no canto esquerdo para fazer a defesa, salvando mais uma vez o Flamengo. Vem escanteio para o Bragantino, Matheus Cunha, claro, para dar esfriada no Massa Bruto, está na caída lá, para ver se o Daronco vai na dele. O Daronco também foi lá, tentou fazer isso. Nisso tem o Everton Ribeiro, que está trocando a chuteira, porque está escorregando a todo momento. Inclusive o Fabrício Bruno também já indicou ali para muita gente: ó, pessoal, está escorregando aí, toma cuidado. Recebendo atendimento agora o Matheus Cunha, Andrezão. Tá certo, Valdir Luiz. São 18 minutos do primeiro tempo e o Bragantino não deixa o Flamengo respirar, Valdir. Não deixa, está me surpreendendo o Bragantino de maneira positiva, porque essa escalação do Pedro Caixinha, o time está encaixando, hein? Está fazendo uma boa partida. Se não fosse o Matheus Cunha, o Bragantino já estaria com um resultado positivo favorável. O que me chama a atenção é que acredito, um pouquinho de experiência que a gente tem nisso aí, que o Bragantino tenha mandado molhar o campo. E aí o jogador tem que, ainda mais num clima desse de inverno, tem que ir lá olhar o gramado para ver a esteira que vai jogar. O jogador experiente tem que fazer isso, André. Verdade, sem dúvida nenhuma. Esse é o Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz no microfone sobre o Brasil. Vem escanteio pro Braga, lá pelo setor direito no gramado. Vem bola pra dentro da grande área do Flamengo. Tá todo mundo esparramado na boca do gol. Vem ela aí, torcedor do Brasil. Tá todo mundo esperando ela lá dentro. Escanteio pro Braga. Lucas Evangelista vai pra bola, meteu o pé, canhoto na bola, subiu. Bate primeiro a zaga, vem tirando de qualquer maneira. Sofreu de primeira. Entrada, Vitinho. Se for na frente no primeiro, segundo, bateu cruzado, a boca da meta de novo pro Evangelista. Matou na canhota, botou no meio. Forte demais, Gerson faz a proteção. A bola vai para a linha de fundo, é só tiro de meta que favorece a equipe do Flamengo pelo setor direito. Hora certa do Brasil. 10 e 10, 9 e 10, quando eles perdem. Vamos começar tudo de novo. Hora certa do Brasil. 9:50 da noite em Bragança Paulista, a 88 quilômetros de São Paulo. Pega Fernão Dias e se manda, parceiro. Vai dar certinho. 1 hora e 20, 1 hora e 25 de carro para quem anda manso. Muito bom. O tempo não para. Nacional marca para você, galera do Brasil. Acerte o seu pelo meu vintão do primeirão e o placar tá paradão. Nacional. Tá tudo igual por enquanto. E olha o Bragantino, recupera. Contra-ataque é bom. Entrada na Guilherme Vitinho, vem por baixo. Wesley roubou dele, viajou o goleiro para buscar, largou o goleiro, vem de novo Fabrício Bruno para tirar, girando o placar do Brasil, galera, que rolou, e o tempo passando. Muito bom, o tempo não para, Nacional marca para você, você acerta o seu, confere o seu pelo meu, eu confiro. 21, galera, 21 passados, primeiro ato do espetáculo, placar da Nacional, conta tudo para você. Nacional. Bragantino e Flamengo 0-0. Lado a lado com a galera aqui no microfone no Brasil. Futebol é aqui no som da Nacional, que você confere comigo numa muito boa. A Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção. Não para, não para, não para não, galera. Futebol que não para no som da Nacional. É, parceiro. Daqui a pouco, aquele tradicional voo cego pode entrar em ação a qualquer momento. Olha a bola levantada ali para a boca da meta. Vem a zaga para tirar. Meteu a testa dela no Cebola. Vai buscar essa bola. Chega o Juninho. Juninho vai buscar a bola por ali pelo setor esquerdo. O Caramelo domina com categoria. Para, prega, solta na frente. Agora vem regulando de cabeça. Foi falta, hein, parceiro? Chegou pegando pesado o jogador do Flamengo. Wesley chegou empurrando aí, Bruno Mendes. O Lucas Evangelista chegou fazendo a falta. Ele até reclamou com o Daronco, mas chegou realmente forçando para cima do jogador do Bragantino. Falta no meio-campo do Nabia Bichedi a favor do time do Massa Bruta, Andrezão. Tá certo. Esse é o Bruno Mendes falando tudo para você aqui no microfone Nacional do Brasil. A Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção. Não para, não para, não, galera do Brasil. Futebol é no som da Nacional para você conferir. Bola foi lançada. Comando do ataque. Agora vem a zaga do Flamengo rifa, racha de qualquer maneira. Vem de novo agora pro futebol do Brasil pra você conferir comigo numa muito boa. A bola fica na canhota agora pra Vitinho. Vai levantar, parou, brecou, soltou de primeira, entrada na grande área, deu um giro nela, deu um breque na bola, voltou de primeira ali pro Juninho. É, galera, enviando a possibilidade de, meu caro BM. A bola vem de novo pro toque de bola, alimentado, lado direito na grande área, sobrou de primeira, a bola é boa, a bola pro Bragantino, vai dominar na entrada na grande área. E aí aquele delay vai pros trintão aí, meu capitão, se cuida, a bola tá dominada, de novo pro Sacha, fez um giro, botou pro comando do ataque, do outro lado, vai contra Vitinho, a bola é boa a bola, dentro da grande área, bateu cruzado, estoura em cima da zaga do Flamengo, só dá Bragantino. Ô Valdir, faz tempo que o Flamengo não toma um sufoco desse, tem 20 minutos que o Bragantino tá em cima do Flamengo e o Flamengo não passa do meio de campo, Valdir. Olha, né, há muito tempo eu faço muitos jogos com o Flamengo, esse time do Flamengo, junto com você, há muito tempo eu não vejo o Flamengo levar um sufoco como tá tomando, e o pior, tem jogador que não tocou na bola até agora, como o Arrascaeta, que é um cracaço de bola, é o Everton, não tocaram na bola. O Jorge Sampaoli tem que dar um jeito no intervalo, porque se terminar 0-0, tá no lucro, hein? É vero, futebol do Brasil para você, ligadinho do show de bola nacional. Olha o Bragantino, dentro da grande área, que finta, ele o primeiro, segundo, chega Davi Luiz para tirar, e a casinha dá para cair, Bruno Mendes. Dá para cair, meu amigo, tem um time que não consegue passar da intermediária. É o Flamengo, o Bragantino tá em cima, mais uma bola tirada, o Jadson tá lá para fazer a cobrança, vai repor a bola em jogo. É, e aquele conselheiro vai dar uma olhada no zap dele, que a qualquer momento o bicho pega na rádio no Brasil, toca na bola, vem pro Wesley, bota a bola pra linha de lado. Flamengo tá vendo tudo manchado, hein, Bruno Mendes? Tá vendo tudo manchado, meu amigo. Tá realmente feia a coisa. Não consegue sair da pressão. O Bragantino vai ter mais um escanteio pelo lado esquerdo. Se fosse torneio início, o Bragantino já tá goleando. Mais um escanteio. O Massa Bruta, que era o primeiro no Nabi Abichedi. Vem ela para a boca do cofre, tá todo mundo esperando, a criança lá dentro, 24, primeiro tempo, 0-0, escanteio, a bola vem de novo, arredondada direto para a grande área, passou pelo primeiro, segundo, vem a batida, sobrou o Evangelista, vai bater, bateu cruzado, tá na boca da meta, a zaga do Flamengo chega com o Thiago Maia, solta para Gerson, equaliza, jogada pelo lado esquerdo, no gramado, Gerson vai junto, vem ele na bola, bota a bola para a linha de lado, com o Flamengo vendo tudo manchado, fica difícil, né, Valdir? Fica muito difícil com tudo manchado, tem que clarear no intervalo, e o que me chama a atenção, André, o Léo Pereira, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno até agora são os grandes nomes do Flamengo. O Gerson consegue sair de trás, o Thiago Maia tentou fazer alguma coisa, o Arrascaeta está bem marcado, o Everton Ribeiro, o Pedro não toca na bola, como também o Everton pelo lado esquerdo. O Bragantino jogando num 3-4-3, mas com muita intensidade, muita velocidade, mas falta um homem para matar, não tem um jogador com essa característica. O Sacha não é de conclusão. Talvez se tivesse um homem de conclusão, o resultado já tivesse bem encaminhado para o Bragantino. O Bragantino domina inteiramente, o Flamengo totalmente envolvido no jogo até agora. Pode melhorar, tem condição para isso. Mas no momento só dá o Bragantino. Tá certo, tá certo. É lateral para o Flamengo. Vai bater ali o Wesley. O Wesley vai bater. Quando o Flamengo pega na bola, mancha tudo. Parece até que os homens estão sentindo o clima. A bola vem de novo mais atrás. Agora para Davi Luiz. Davi Luiz botou na canhota, entregando para Léo Pereira. Ultrapassa a linha que ele veio do gramado. Já ganhou o espaço ali do Braga, botou na grande área. Pro Cebola, domina, varal, a miniatura, chega primeiro na zaga para tirar, e tirou errado, sofreu, Arrascaeta tentou fazer a devolução pro Gerson, a zaga chega, mas não tá valendo mais nada, Mastro erguido aí, Bruno Mendes, você viu, Mendes? Tá impedido, marcou ali o auxiliar número 2, o Thiago Americano, aliás, o auxiliar número 1, Maurício Coelho da Silva Pena, tava o Everton Cebolinha em posição de impedimento, acertadamente ele marcou, o Daronco confirmou. Segue 0-0 para cá, Nacional. Futebol para a Rádio do Brasil, para você ligado no futebol do Nacional. Você fica numa muito boa. Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção. Não para, não para, não. Futebol para a Rádio do Brasil. Ontem, Fluminense Atlético Mineiro 1-1. A Nacional transmitiu com o André Marques. O Mário Silva, que não esconde o jogo. Os craques da reportagem Nacional para você no Sonzão do Brasil. Bola vai rolar e você, é claro, vai conferir tudo. Sábado tem mais, galera. Sábado tem Maracanã. 6:30, bola rolando para Fluminense Bahia. Felipe Rangel dá um recado, domingo às 4, Palmeiras e Botafogo, tô nessa, parte da rede, vai acompanhar o jogo, galera do Brasil, e o bicho pegando, a Nacional contando pra você numa boa, olha a bola dominada, de novo na entrada da galera, vem Davi Luiz, rechaça pelo Flamengo, termina onde? É pouco, vai terminar, o Botafogo venceu, o líder mais líder do que nunca, Botafogo 1-0 pra cima do Cuiabá. Segue o líder! ver o fogão, ninguém vê o Botafogo, só o fogão vê. Pelo retrovisor, tá de olho no Palmeiras lá atrás. O Botafogo tá parecendo o Max Verstappen na Fórmula 1. Tá difícil segurar o fogão esse ano. É líder do campeonato brasileiro. E agora domingo pega o Palmeiras às 4. A Nacional, parte da rede, vai acompanhar esse jogo para você. Jogo importantíssimo no campeonato brasileiro. É um divisor de águas domingo. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. A Nacional vai transmitir para você. A bola fica para Vitor Cebolinha de primeira. Bateu em cima da zaga do Sacha. Ela sobra para a linha de lado da lateral que favorece a equipe do Bragantino. O cenário não muda, Valdir Luiz. O cenário continua o mesmo. É Bragantino em cima do Flamengo. O Flamengo não passa do meio de campo. Quando passa, não consegue fazer nada. É, a situação está muito complicada, porque o Flamengo não está conseguindo jogar, mérito também para a forte marcação do Bragantino, e o Pedro Caixinha entendeu bem como joga o Flamengo, e não está deixando o Flamengo jogar, você não pode dar espaço com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, e o time está colocando uma velocidade impressionante, uma intensidade, se tiver fôlego para colocar essa intensidade até o final do jogo, vai ser muito difícil para o Flamengo, eles fazem duas linhas, marcam forte, sai de trás com velocidade. A sorte do Flamengo até o momento são duas. É que o goleiro está muito bem no jogo, o Matheus Cunha, e o Bragantino não tem aquele homem de referência para finalizar. Senão a coisa podia já estar complicando. No intervalo, o São Paulo vai ter que fazer alguma coisa. O Bragantino domina inteiramente e há muito tempo eu não vejo esse time do Flamengo assim, ser tão dominado como está sendo até agora nesse jogo. Tá certo. Fala, Bruno Mendes! Pessoal jogando muitos objetos em São Januário dentro de campo, a torcida tentando invadir, chutando o gradil de São Januário. A polícia já esperava por isso depois que aconteceu ontem no estádio da Vila Belmiro, jogando morteiros dentro de campo. Situação complicada após essa derrota do Vasco da Gama 1-0 pro Goiás, Andrezão. Que André, coisa impressionante, rapaz. Eu botei aqui no meu celular, Valdir. Eu tô vendo as imagens aqui do jogo do Vasco. Que coisa idêntica, a situação idêntica a ontem, a do Santos. Cara jogando pomba dentro do gramado. Por que esses vagabundos não são presos, né, cara? Claro, mas a gente alertou, né? Ninguém aqui é gato mestre, ninguém entende nada, ninguém é superior a ninguém, apenas a gente já está algum tempo no futebol. Eu hoje comentava isso aqui, o Vasco corre um sério risco em perder o jogo. E agora o que vai acontecer é o seguinte, ou essa JD amanhã interdito o estádio, ou o Vasco joga fora do Rio e vai jogar de pontos fechados contra o Cuiabá. É, meu amigo, coisa tá feia em São Januário. Tô olhando aqui no meu monitor, a manifestação é grande. Dois sinalizadores foram jogados no gramado de São Januário, à beira da entrada do vestiário do Vasco. Segura um pouquinho, já vou contigo, porque o Braga insistentemente não sai de cima do Flamengo. Toque errado. Vem primeiro Davi Luiz para corrigir. Chamou, falou. Pelo mesmo motivo, o Santos hoje tomou a punição de 30 dias com portões fechados na Vila Belmiro. Tanto que Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, domingo, 18h30, portões fechados. E assim durante 30 dias. Agora, por causa de uma porção de imbecil, idiota, né? O torcedor do Santos vai fazer o seguinte: o que vai acontecer? O torcedor do Santos vai ficar uns 6 a 7 jogos sem ver o time jogar. Primeiro, são 4 jogos em casa que o Santos não vai poder ter torcida. O Santos pediu a transferência de um jogo semana que vem, daqui a 2 semanas, para Barueri, justamente para atender a demanda de público. O que também não vai ocorrer, o jogo vai acabar voltando para a Vila Belmiro. No jogo com o São Paulo, há um decreto no estado de São Paulo que não pode ter duas torcidas em jogo de clássico. Mais um que a torcida do Santos não vai. Ou seja, meia dúzia de irresponsáveis, de vagabundos que vão para a campo de futebol, mancham o clube que é punido, mancham os torcedores que são torcedores de verdade, que sabem protestar com educação, que sabem protestar sem violência, e a causa um problema desse. E o mesmo está ocorrendo em São Januário. O Vasco vai perder o que mais ele precisa nesse momento do campeonato, a sua torcida jogando em casa, Valdir. Tem toda a razão, André. Esses vagabundos merecem ser punidos, ir pra cadeia e acabar prejudicando o clube. Se estou o exemplo do Santos, amanhã o STJD com certeza vai interditar São Januário e vai jogar sem público. E o time que subiu pra Série A o ano passado com o apoio da torcida, mais uma vez eu estou acompanhando, vai se complicar. Porque o time tem limitações. Sem o apoio da torcida, dificilmente esse jogo de segunda-feira com o Cuiabá vai ser mantido pra São Januário. Aí vai ter que jogar em volta redonda. Quer dizer, aí é complicado. E existe uma situação que tem que ser discutida, que o Santos quer levar seus jogos para agora para Coimbu ou para Barueri. Só que aí fica uma dúvida. Não, o pedido já foi feito para Barueri. É. Ah, mas aí fica como é que fica Pacaembu a situação? O Pacaembu não está pronto, não. É, mas como é que fica a situação? Será que lá vão deixar jogar? A punição é para o Santos ou é para o estádio? Não, a punição é para a torcida. Aonde o Santos jogar não pode ter torcida. Em Brasília não pode ter torcida do Santos. Então tá certo. Então parabéns. Mas pior que a grande torcida do Santos é prejudicada por um monte de vagabundo. E a do Vasco vai ser a mesma coisa, porque agora o Superior Tribunal de Justiça Esportiva vai ser obrigado, vai ser forçado até para manter uma coerência. Amanhã já interditar São Januário pelas imagens que eu estou vendo aqui agora. E com o pior, quem já comprou ingresso para o jogo do Cuiabá, como é que vai ser ressarcido? É um absurdo, um absurdo. E é lamentável, o Vasco com 6 pontos e 11 jogos do campeonato só ganhou um jogo até agora. Mas não tem que fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Jogando sem público, com esse time do Vasco, na maré que está, vai acabar sendo rebaixado. Quer dizer, os próprios torcedores ajudam numa possível queda. É, meu amigo, eu continuo vendo aqui no meu telefone celular, mulheres, crianças com gás lacrimogêneo, que coisa horrível. Já vou pro gol aí, que tem escanteio pro Braga, vem ela pra boca no gol, Evangelista, correu pra miniatura, voltou pra boca na meta, sai de qualquer maneira pra tirar o perigo da boca no cofre, chamou, falou. Tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Wagner Love, o artilheiro do amor. Agora, Sport 2, Juventude 0. Final de jogo em Curitiba. Curitiba 0, Internacional. Bom, muito bom. Bruno Mendes informando tudo para você aqui no microfone do Brasil. Everton Ribeiro arredondou de primeira. Thiago Maia botou um pombão na canhota para Everton. Cebolinha se manda. O Flamengo, Gerson chega na entrada da grande área. Ele curtiu o jogo, ela chamou para uma perna. Pronto, botou para o Gerson na área. Botou para o Pedro. Vai marcar para fora do gol. Para fora do gol. Na primeira grande chance do Flamengo. O Dom Pedro bateu embaixo da miniatura, ela subiu, Bruno Mendes. Exatamente, primeira vez que o Flamengo, 34 minutos, o Flamengo construiu uma boa jogada. O Cebolinha encontrou o Gerson pela esquerda, ele achou no meio da área o Pedro, que concluiu, bateu muito embaixo da bola, acabou subindo. Tiro de meta para o Bragantino, 0-0 para a Car Nacional. Ô Valdir, tô pensando na confraria, amanhã vai ser duro, hein? Nossa! A confraria fica tão preocupada com o time que tá lá em cima e esquece de cuidar da casa deles, né? E a situação tá complicada, né? Aquele senhor de cabeça branca amanhã vai ficar numa situação delicada, hein? Nossa, rapaz! Tem um coitado do pessoal da confraria. Aí vai ser obrigado a ficar cornetando a vida alheia. É, amigo, eu vou te falar, hein? Tem um que acredita até em Papai Noel e cegonha, hein? Mas não acredito em Papai Noel, mas na cegonha eu não sei, mas que tá no bico do corvo, tá. Ah, tá. Tá na pontinha. Tá complicado. Aí fica preocupado, falando de tiquinho e outras coisas, é o que dá. Quanto do teu quintal? Sabe qual é o cenário agora, Valdir? Gás lacrimogêneo, jogadores estão saindo pela parte de... os torcedores saindo pela parte de cima de São Januário e os jogadores do Goiás, sem conseguir respirar direito, muitos tampando com a camisa o nariz, ainda estão dentro do gramado, ainda não deixaram o gramado do São Januário, tal qual a confusão, tal qual o perigo que pode ser aí essa situação. Realmente bastante complicado. Olha a cesta do Brasil! Confira comigo, 10h05 da noite, torcedor do Brasil. Aqui tá rolando e o tempo passando. Como o tempo não para, Nacional marca para você, você confere comigo, galera. 35 minutos passados, primeiro ato do espetáculo. Tudo igual, a bola vem na canhota, dominada, Vitinho Sambora, primeiro bateu, cruzado, estoura em cima da zaga. Eu confiro para você, massa bruta, massacrando, amassando o Flamengo, 0-0. Futebol é nacional, futebol é nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil 36, Valdir, qual é do jogo? Flamengo deu uma leve melhorada, hein, Valdir? É, deu uma melhorada, teve a sua desculpida, chutou por cima, bateu, não tá vivendo um bom momento, se enrolou na finalização de um jogador de qualidade, dá uma pequena melhorada, mas o Bragantino também diminuiu um pouco a velocidade. O Flamengo deu uma melhorada, tem que o torcedor do Flamengo deixa torcer para terminar 0-0 para o São Paulo tentar mudar alguma coisa. cruzamento, foi feito pela grande área do Flamengo, subiu Wesley de cabeça, chega Davi Luiz para tirar, a bola sobra agora para Juninho Capixaba. O Bragantino tem 33, estão com 37, tem 33 minutos que não sai de cima do Flamengo, impressionante, o gol dá para sair a qualquer momento. Eric domina, encostando para o Juninho, ameaçou na primeira, segundo Wesley, chega primeiro, dividido, ele falhou, ele toca a bola agora, bate em cima do Juninho Capixaba, que a bola sai para a linha de lado. 37 no meu microfone do Brasil, 37 no som nacional, só dá Bragantino. Matheus Cunha salvou o Flamengo pelo menos duas vezes com bola, com chance realmente real de gol. O goleiro do Flamengo salvou a pátria. Flamengo não consegue sair para o campo de jogo. A bola virou para o Juninho, de novo só da Braga. Ela ficou agora por Eric. Eric dominou, botou no terreno, encostou para o Sacha, devolveu para Eric na entrada da grande área. Vai mergulhar o goleiro Matheus Cunha. Sai seguro aí, é dele, Bruno Mendes. Tentou a tabela ali com o Sacha. A bola foi muito forte. Acabou não conseguindo chegar o Eric Ramírez. O Matheus Cunha chegou na frente, praticou a defesa. 0-0 para placar da Rádio do Brasil. Tá certo. Jogadores do Goiás continuam no campo de São Januário. Muitos até sentados, encostados na trave. Não deixaram o gramado de São Januário ainda. A bola vem para o Wesley. Wesley dominou, levantou para o Pedro. Meteu a cabeça na bola para a linha de fundo. É só tiro de meta, Bruno Mendes. Ela está chegando para ele, Mendes. Hoje está chegando. Pedro hoje não pode reclamar que a bola não está chegando. Já foram duas. Uma ele chutou por cima e saiu e não deu em bola. Zaga também pulou nada agora, o zagueiro do Bragantino. Bola sai em tiro de meta, favorável Massa Bruta. Vai fazer a cobrança o Lucão, que está substituindo o Cleiton, capitão do time do Bragantino, que está expulso. 0-0 Bragantino e Flamengo. Valdir, chegou uma mensagem aqui para mim de uma pessoa que tem muito respeito e uma fonte muito segura, dizendo o seguinte: se o Maurício Barbieri não for demitido, fatalmente pedirá demissão daqui a pouco. Não tem mais clima para ele. Essa, olha, pode, além do Maurício Barbieri, já caiu o Dan hoje, pode cair também o Antônio Carlos Zago, que a situação está complicada também no Curitiba. É muito triste a situação do Vasco, o clube da grandeza do Vasco da Gama, correndo um iminente risco de voltar para a Série A, para a Série B, que não, fez alguns investimentos errados. Agora vamos ver, a situação é complicada, hein? Vamos ver como é que vai ficar a pessoa segunda-feira, porque agora o Goiás já era. Agora tem que começar a pensar em somar pontos. Com 6 pontos é muito difícil em 11 jogos, se não começar a se recuperar, continuar na Série A. É verdade. E agora o Juninho Capixaba quase mete na gaveta. O Matheus Cunha foi buscar, Mendy. Exatamente. Não quer nem saber, meu amigo. Meteu o pé esquerdo na bola. O Matheus Cunha teve que buscar mais uma. Por pouco o Bragantino não abre o placar. No Davi Bichedi é mais um escanteio, dessa vez pelo lado direito. O Massa Bruta quer o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Vem ela para a boca do gol. Somente agora que os jogadores do Goiás estão deixando o campo de jogo em São Januário. Vem ela para a boca do gol. Tá todo mundo chegando. A batida foi feita direto para a boca. No cofre, subiu de cabeça! Gol! Há muito, o Bragantino estava merecendo o gol. A bola foi cruzada para dentro da grande área. Eduardo Santos meteu a cabeça dela para o fundo do barbante. Galera do meu, 40 minutos cravados, galera do Brasil. Eduardo Santos usa a cabeça para botar o Braga na frente. Agora, na mais querida no Brasil, o dono do gol corre, assina no som da Nacional. Bragantino 1, Flamengo 0. Estou bonito, Bruno Mendes! E como testou bonito, água mole em pedra dura, meu amigo, tanto bate até que fura. O Bragantino estava mandando no jogo, mandando no primeiro tempo. O cruzamento no segundo pau, o Thiago Maia não conseguiu, subir com o zagueiro Eduardo Santos, cabeceou o fundo da rede. O Bragantino faz 1-0 no placar da Rádio Nacional. O time vai na Rádio do Brasil para você, Valdir Luiz. Nenhuma novidade é o Bragantino fazer o gol, porque ele está cantando isso aqui faz tempo. E no lance que antecedeu o gol, uma defesaça do Matheus Cunha no chute do Juninho Capixaba, né? Subiu bem, o rapaz fez o gol, o Thiago Maia pulou atrasado e o gol faz justiça que o Bragantino vem jogando esse primeiro tempo. Flamengo irreconhecível nesse primeiro tempo. É, meus amigos do Brasil, espelhando o Nacional, contando tudo pra você. Olha o Flamengo roubando, Everton Ribeiro botou na frente agora pro Cebolinha. A bola é boa, a bola vai esticar pra dentro no comando do ataque. Prefere voltar, embaçou pra ele, voltou, arredondou no primeiro, botou pro Gerson, entrada na grande área, voltou a jogada, vai cutucar. Everton cruzou pra dentro na grande área, que sobe, sobe Eduardo, chega de cabeça, tira o perigo na boca do gol. Ela fica aqui atrás pra Fabrício Bruno, dominou, incrementa a jogada de primeira, chegou. A bola é boa, a bola tentou a tabela com a Arrasca, sumido no jogo, Arrasca, sumidíssimo no jogo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, tá, o Thiago Maia tá jogando pelos três aí. A bola vem na direita agora, é boa a bola, contra-ataque do Bragantino, entrada na grande área, aos 42, dominou, Sacha, segura, Matheus Cunha dele, Bruno Mendes. E a ordem do Caixinha é o seguinte para os jogadores, meu amigo, não tem essa de pequena distância não, é média a longa distância, pode chutar, meu amigo, que não tem problema, os caras estão metendo o pé, mais uma que foi o Matheus Cunha, o Flamengo não consegue sair jogando, olha o Bragantino. De novo com o Eric, domina o Flamengo, atônito, 1-0, Bragantino, levantou, na entrada da grande área, faz a cobertura por ali o Fabrício Bruno. Ô Valdir, eu estou dizendo alguma mentira? Flamengo hoje tem... Que eu tô falando que estão jogando bem, hein? Ele pode dizer. Tirando o Matheus Cunha, que tá salvando o Flamengo. Olha só, eu vou até te indicar para você concorda. O Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Thiago Maia. Parou. Só. Eu ia falar, combinamos, não combinamos, mas nós nos entendemos e olhamos, temos um pouquinho de leitura de futebol, né? Sem ser melhor do que ninguém, nós temos uma leitura e esse nome que você citou somente faz a diferença. O Everton Ribeiro está fazendo uma partida bizonha, André, bizonha, com toda a qualidade que ele tem. É verdade, olha que o time do Bragantino está todo arrebentado, hein, mano? O time do Bragantino é um time que se você vem fazendo uma campanha irregular. Não é isso tudo, mas hoje está fazendo o primeiro tempo e com uma formação que deve ter treinado nesse período aí que ficou parado o campeonato, me surpreendeu. Foi uma surpresa, depois do intervalo eu vou explicar direitinho o posicionamento. O Juninho Capixaba, quando defende é zagueiro, quando ataca é lateral, ele joga bem. Uma surpresa, uma coisa. E o Matheus Fernandes volta para Macau, já uma hora, muito bem o Bragantino no jogo. Bragantino pode fazer mais um, para fora no gol, Vitinho perdeu o Bruno Mendes. Rapaz, que oportunidade, perdeu o Vitinho, Eric Ramírez fez grande jogada, fatiou pro meio e falou pro Vitinho, faz. Ele dominou, meu amigo, chutou a bola lá no torcedor, lá na arquibancada, chutou longe, perdeu a oportunidade de ampliar por enquanto. 1-0 Bragantino no placar da Nacional. O time agora rádio no Brasil, sinal do Nacional bateu 44, e aí vamos estar por conta do senhor Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, para você ligadinho no futebol da Nacional. A Nacional não para, a galera do Brasil não para, não para, não para não, a Nacional corre atrás da bola para você, numa muito, mas uma muito boa, futebol é aqui na rádio do Brasil para você. Ô Valdir, 25 anos de idade, nosso querido Luiz Antônio Rocha Júnior, mais conhecido como Juninho Capixaba, corre igual um menino de 18 anos, hein, Valdir? Muito bom jogador, vem do Bahia e tem feito grandes atuações. Um jogador de hoje fazendo duas funções, por sinal, muito bem nas duas, né? É verdade, a bola sobrou para o Flamengo, chega, primeiro Vitor Ribeiro, dá o nó na bola, botou para a Arrascaeta, fez o giro de corpo, contornou a bola de primeiro, botou de primeiro, um bolão na canhota, agora para o Cebola, é mesmo, o Cebolinha dominou, de frente para o crime, vem ela cara a cara com o inimigo, chamou para o bar, botou, Arrasca, vai bater, cavou, canhota dela, bateu no ângulo direto para a linha de fundo, a escanteio, se não toca na caixa, Bruno Mendes. Boa jogada do Flamengo, a primeira boa jogada do Arrascaeta na tabela, com o Cebolinha, recebeu na entrada da área. Ele bateu o chute forte, acabou desviando, ela passou à direita da meta do goleiro. É, Lucão, é escanteio para o Flamengo. Do lado esquerdo, Everton Ribeiro está na bola, 3 minutos de acréscimo. Vamos a 48, 45 e meio, escanteio para o Flamengo. É o primeiro escanteio do Flamengo ou o segundo jogo? Deve ser o primeiro ou o segundo? Acho que é o primeiro, o Cebolinha que está lá. Tá certo. Vem ela aí pra cobrança. É o primeiro escanteio do Flamengo. Vem ela pra dentro da galera. Subiu a zaga pra tirar. Rifa o perigo de qualquer maneira. É, meu amigo, falar um negócio sério pra você. Um time como o Flamengo, 45 minutos de jogo, tem um escanteio só. É um negócio impressionante. Tome contra-ataque de novo. E rifa a zaga do Flamengo. Já começa a ficar bagunçada, porque já virou passeio, Bruno Mendes. Exatamente. Célebre frase essa daí, meu amigo. É de memória não muito boa para nós brasileiros. O Flamengo tem um lateral a seu favor que já foi cobrado. Perde por 1-0 em Bragança. André, a CBF ainda está querendo esperar um cara um ano Quando for começar a Copa América, o cara vai chegar ainda. Quer dizer, é muita babação de ovo com um treinador só. Fala, Valdir. É muita babação, muita incompetência, muita falta de conhecimento. Vou falar uma coisa pra você, depois eu falo sobre o São Paulo. Vem de novo a zaga, roubou, vem por ali, ele tentou dar um elástico dentro da grande área ali, o Everton Ribeiro sobra, sai com bola e tudo pela linha de lado. Pra mim houve falta ou não? Ele vai dar falta, mas achei que foi jogada normal, hein, Bruno Mendes? Também achei que bateu por último no Everton Ribeiro, ele tá reclamando ali, tô achando que o Daronco tá posicionando ali o arremesso lateral pra equipe do Bragantino, não. Deu falta a favor do Flamengo. É, meu amigo, pegando a Nacional, contando tudo para você aqui no microfone do Brasil. A Nacional não para, não passa. Você ia concluir alguma coisa aí, Valdir? Não, eu ia dizer o seguinte, que o Sampaoli, André, ele fala muito, só pede reforço. Até agora não conseguiu dar um padrão de jogo do Flamengo nenhum. Aí você ouve os caras ganham, não, porque o Sampaoli mudou a cara do Flamengo. Mudou. Há muito tempo que eu não vejo o Flamengo ser tão dominado por uma equipe que, com todo o respeito, não tem a metade da história que deu o Flamengo, mas o Flamengo não consegue jogar. E lá vem eles, Valdir, lá vem eles de novo. A bola dominada, entrada na grande, Sacha dominou, botou fraco, Vitinha batendo, chegou Wesley, depois de uma lambança do Fabrício Bruno, Bruno Mendes. Exatamente, Fabrício Bruno foi virar uma bola completamente toda, lembrou os melhores momentos de Fábio Baiano. O time do Bragantino chegou no contra-ataque, mais um escanteio, mais uma bola aérea para o Flamengo tentar se segurar. Lucas Evangelista vai para a bola. Peguei para a miniatura, 48 minutos cravados, vai terminar o primeiro tempo, depois do escanteio. E aí o Sampaoli vai ter que arrumar a casa, porque está feia a coisa para o Flamengo. Tomou um banho de bola do Bragantino no primeiro tempo. E o Lucas Evangelista ainda tem um escanteio a seu favor pelo setor esquerdo. Lá vai ele para a miniatura, vai bater na menina, bateu embaixo da bola, cruzamento direto para o boca no cofre. Vem a zaga para rechaçar de qualquer maneira, na sobra entrada da grandeira, vem por ali. Fim de papo! Da mais querida do Brasil! Bragantino 1, Mengão 0! Final de jogo no Nabia Bichedi, o Flamengo vai perdendo para o Bragantino 1-0. Bragantino que se aproveita, gol foi do Eduardo Santos. Caso Jorge Sampaoli queira alterar o Flamengo, ele tem no banco de reservas um goleiro Santos, dois o Varela, três o Rodrigo Caio, 30 o Pablo, 6 o Ayrton Lucas, 16 Felipe Luiz, 5 Eric Pulgar, 32 Vidal, 48 Igor Jesus, 29 Vitor Hugo, 27 Bruno Henrique e 38 André. Já o Pedro Caixinha, caso queira modificar o Massa Bruta, tem o Maicon Cleiton, goleiro, 12, 9 Alejandro, 13 Aderlan, 16 Thiago Borbas, 22 Gustavinho, 25 Bruno Praxedes, 27 Sorriso, 31 Guilherme, 41 Johnny, 43 Everton, 46 Gustavo Henrique e número 48 Natan Camargo. Final de primeiro tempo no Nabia Bichedi, o Bragantino vai vencendo 1-0 e ele volta. Comando, show de bola Nacional, o de todas as ondas. Lado a lado com a galera aqui no microfone esportivo no Brasil. Fim de primeiro tempo no Nabia Bichedi, Bragança Paulista. Domínio completo, pleno, total do Bragantino, justo para cima do Flamengo. Era para ter saído com mais gols se não fosse o Matheus Cunha. Salvou o Flamengo, tomar pelo menos mais uns dois aí. Feia coisa para o Flamengo. Domínio completo, o Massa Bruta amassando o Flamengo em Bragança Paulista. 1-0, intervalo de jogo. E daqui a pouco ele vem aí para falar o quê, meu capitão? Querido amigo André Luiz Mendes, para falar o seguinte: Flamengo levou o verdadeiro massacre do Bragantino. Como o São Paulo vai mudar esse quadro? É verdade, tudo isso você vai saber daqui a pouco. Vem aí para você conferir o Plantão Nacional de Esportes. Depois o Bruno Mendes aciona o comentarista que sabe o que diz no microfone do Brasil. É hora, às 22 horas e 20 minutos do Plantão Nacional de Esportes. Vamos lá, Andrezão, complementa a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu o América Mineiro por 3-1 em Porto Alegre. Matheus Contra, Vila Sante e Luizito Soares marcaram para a equipe do Grêmio. Danilo Avelar fez o gol da equipe do América Mineiro. Jogando no Couto Pereira, o Internacional venceu o Curitiba por 1-0. Gol do Pedro Henrique de pênalti. O Botafogo foi até a Arena Pantanal e venceu o Cuiabá também por 1-0, também com gol de pênalti. O artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares. O Vasco da Gama perdeu mais uma, dessa vez em São Januário. Everton Morelli fez o gol da vitória do Goiás. Vasco da Gama 0, Goiás 1. O Bragantino vai vencendo o Flamengo por 1 a 0. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro traz o Botafogo em primeiro 27 pontos, em segundo Palmeiras 22, em terceiro Grêmio 20 pontos, em quarto Flamengo 19, em quinto Atlético 19, fechando o G6 do São Paulo com 18 pontos ganhos. O empate custou caro para o Fluminense, que saiu até do G6. Lá embaixo, zona de rebaixamento, o Goiás tem 11 pontos, o América Mineiro tem 8, o Vasco da Gama permanece com 6, o Curitiba permanece com 4 pontos ganhos. Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Sport vai vencendo Juventude por 2 a 0. Luciano Juba e Wagner Love vão fazendo os gols da vitória parcial do Sport sobre o Juventude. O Sport, com essa vitória, vai igualando o número de jogos às outras equipes, à exceção do Juventude, que vai chegando ao 13º jogo, mas vai chegando à liderança com 27 pontos. Em segundo, Novo Horizontino, 26. Em terceiro, Vitória, 25. Em quarto, Vila Nova, com 24 pontos. Aí embaixo, na zona de rebaixamento, Chapecoense, 10. Tombense, 9. Havaí, 9. ABC, segurando a lanterna, com 6 pontos ganhos. Campeonato Amapaense, o Ipiranga goleou o São Paulo por 8 a 0. Da Liga das Nações de Vôlei, o Japão venceu o Brasil por 3 sets a 2. E ele vem aí para contar e analisar tudo que foi e tudo que está sendo essa vitória parcial do Bragantino sobre o Flamengo por 1 a 0. O comentarista que sabe o que diz. Me amarro nesse time. Valeu, meu caro Bruno Mendes. E ouvinte ligado nesse show de bola nacional. Olha, torcedor do Flamengo que nos ouve em todo o Brasil. Olha, tenha certeza de uma coisa. Flamengo, que é um clube que eu tenho grandes amigos, respeito muito o Flamengo, admiro o futebol envolvente que o Flamengo praticou até um bom tempo, agora não está praticando aquele grande futebol. Mas tem muitos jogadores de qualidade, isso é que dá um alento para o torcedor do Flamengo. Mas há muito tempo eu não via um time da história, da grandeza do Flamengo ser tão massacrado como foi hoje. Eu não me recordo disso, porque perder é do futebol. Perder é do futebol. Você tem que saber perder, tem que saber ganhar, tem que saber empatar. Eu sou da filosofia que você tem que estar preparado para tudo no futebol. Às vezes o futebol é o único esporte que você faz um quem antes do jogo, aí um time, oito numa seleção, o Caiaque, o ouvinte que não é muito ligado às coisas do rádio. Isso era muito comum, você fazer um quem é melhor, o goleiro, o seu lateral direito. Aí, muitas vezes você fazia um quem faz um quem, e o time tem oito tem três. E o outro que só tem três ganha o jogo. Mas hoje não. Hoje foi uma surpresa. Eu já fiquei surpreso com a escalação do Flamengo. Eu não entendo que o Jorge, você falou, eu não sei porquê esses Nutella de hoje, sabe, fazem uma diferença de treinador, principalmente esquecendo o treinador brasileiro e enchendo a bola de treinador que não tem currículo. O tal do Codê, nego, enche a bola dele, porque o Codê, depois fez um monte de lambança lá no Internacional. Saiu. Agora fez outra lambança no Atlético, daqui a pouco tem um clube brasileiro atrás dele. Esse Sampaoli também. O Sampaoli ganhou na vida um título pela seleção chilena Copa América 2015 e mais nada. O tempo todo pedindo reforço. Só que é isso. Por onde ele passa? E é o time do Flamengo até agora não tem a cara do São Paulo. Que cara de São Paulo? São Paulo foi envolvido. Ele escala errado, às vezes mexe errado, fica lá correndo com a barata tonta para baixo para cima e não dá qualidade ao Flamengo. Eu continuo achando o Flamengo postulante ao título. Continuo achando. Mas o São Paulo tem que ajudar a torcida do Flamengo. Primeiro que ele escala mal. Eu não entendi por que o Léo Pereira de lateral esquerdo. O cara é um bom zagueiro. Não entendi. O Eze, ele quer fazer uma linha de três? Tudo bem. Mas se você tivesse um lateral de altíssimo nível pela direita, você até podia fazer isso. Mas o Eze é sujeito às chuvas e trovoadas. Joga a camisa para cima. Ele mata o melhor que a torcida até... Eu não gosto, eu respeito, é o Varela. Pelo menos é experiente. Foi titular numa Copa do Mundo, mas... e coloca o Wesley. Aí faz uma linha de três e o Léo Pereira não sai, não passa do meio de campo. O Gerson e o Thiago Maia, os dois ali no, na contenção, sendo que o Gerson está muito mal. E dois homens estão criando, o Everton Ribeiro e o Arrasqueta, nada. E o Pedro e o Everton na frente. O Everton, então, disse o que vem até agora. É o novo Marinho. Marinho já está indo para o Fortaleza. O Pedro Caxias me surpreendeu. Olha como ele armou o time dele. Uma linha de três com Eduardo, Luan Patrick, que eu não conheço, e o Juninho Capixaba, que sempre foi lateral esquerdo. Mas hoje, quando o Vasco... Estou vendo as imagens do Vasco, você me confundiu, Pedro. Quando é atacado o time do Bragantino, ele vira o terceiro zagueiro. Quando o Bragantino ataca, ele vira o lateral esquerdo. Aí ele tem o Jadson pelo lado direito, aí no meio tem o Matheus Fernandes, que eu conheço bem, ele começou do Botafogo, e o Bragantino não investe em jogadores acima de 30 anos. Diferente do Flamengo, o São Paulo só quer. O Bragantino, nos últimos anos, investiu no Sacha, no Lucas Evangelista, no Eric Ramírez e no Matheus Fernandes. O resto é tudo, porque o negócio do Bragantino é montar um esquema e vender. Aí tem o Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e o Eric Ramírez. E o Mosqueira, fazendo aquela linha de quatro ali. E dois na frente, o Sacha e o Vitinho. O Bragantino teve. Só o Sacha deu dois chutes perigosos, duas defesas do goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, que é o grande nome do jogo até agora. Outra do chute do Jair, ganhando o gol. Outro do Mosqueira, outro do Lucas Evangelista. O chute do Vitinho por cima. O Flamengo deu dois chutes no gol. Eu não me lembro disso, o Flamengo ter num jogo contra o Bragantino. O Flamengo deu dois chutes no gol, um do Pedro por cima e um do Arrascaeta também por cima. O Lucão não fez uma defesa. E apenas um escanteio. Dominado inteiramente o Pedro Caixinha, ele envolveu totalmente o Flamengo. Ele leu o time do Flamengo bem, viu os jogos e surpreendeu o Sampaoli e todos nós. E o Bragantino teve o primeiro tempo primoroso. Só não foi maior o placar porque o Bragantino não tem um matador e pecaram muito na finalização e temos que dar mérito para o Matheus Cunha, que é um grande goleiro, está ganhando a titularidade, vai ser uma boa briga com o Rossi, o Hugo e o Santos com certeza vão, um dos dois, senão os dois vão sair, que vai ficar difícil para os dois, e porque o menino está fazendo excelentes atuações com o Matheus Cunha. E o gol do Bragantino foi no lance que o Juninho Capixaba ia botando lá na forquilha, como ele fez contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, quando foi 1-1. Ele pegou a bola pelo lado esquerdo, bateu a bola em Eduardo. Ele fez um defesaço e na cobrança do escanteio, o Eduardo subiu, ganhou na cabeça do Thiago Maia e fez o gol. 40 minutos do primeiro tempo, Eduardo 26, Bragantino 1-0. E ele, André Luiz Mendes, na rua C. Vem ela para a boca no gol, tá todo mundo chegando, a batida foi feita direto para a boca no cofre, subindo cabeça, gol! A bola foi cruzada para dentro da grande área. Eduardo Santos meteu a cabeça dela para o fundo do barbante. Galera do meu, 40 minutos cravados, galera do Brasil. Eduardo Santos usa a cabeça para botar o Braga na frente. Agora, a mais querida no Brasil, o dono do gol corre, assina no som da Nacional. Bragantino 1, Flamengo 0. 1-0. E eu recebo uma mensagem aqui de um companheiro nosso aqui, que está em São Januário com dificuldade de sair, uma confusão, o entorno. Olha, lamentavelmente o Vasco vai ser punido e isso pode causar um dano muito grande. Lamentável, lamentável. Mas voltando aqui ao jogo do Flamengo, que é o nosso tema de hoje, da transmissão. Olha, já projetando o segundo tempo, eu vejo aqui, olhando o banco do Flamengo, uma possibilidade. Eu já voltava sem o Everton, com todo o respeito. Esse é outro também. Foi craque. Está me lembrando ele, o Luan. Lembra do Luan, que foi craque da Libertadores, foi o craque das Américas em 2017. Hoje não consegue jogar no Santos, não conseguiu jogar no Santos. No Corinthians nem treina, só, nem treina coletivo. Só ele simplesmente, ele apenas faz trabalho físico. Quer dizer, um jogador sem a menor condição. Então o Everton, para mim, entra nesse esquema, sabia? O Everton entra nesse esquema. Eu, se eu fosse o técnico do Flamengo, primeira coisa, eu botava o Ayrton Lucas. Tira o Everton, bota o Ayrton Lucas, joga uma linha de três. A marinha de três zagueiros, por desastre, vai ser maior. Faz uma linha de três, tira o Everton, bota o Ayrton Lucas para fechar ali o lado esquerdo, ter mais liberdade para voltar, para ajudar o Léo Pereira e também para atacar. Chegou ontem, deu para descansar bem. Aí você olha para o meio campo, você pode botar o garoto Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro, que está fazendo uma partida horrorosa nesse primeiro tempo. E quem sabe mais para frente, dependendo do andamento do jogo, você botar o Bruno Henrique para tentar jogar alguém pelo lado aí, de repente muda o esquema, tira um zagueiro, bota, tira lá o Davi Luiz, deixa o Léo Pereira com o Fabrício Bruno, que é a zaga que teoricamente seria titular, faz alguma coisa. Se ele não fizer nada, e se o Bragantino voltar com a intensidade que jogou o primeiro tempo, pode ser o resultado que fica na história. Claro, muita coisa, o futebol ele é movido a detalhes. Futebol é movido a detalhes. O Flamengo fez um primeiro tempo ruim, pode fazer um segundo tempo brilhante. E eu falar que, olha, mudou tudo, pode mudar. E eu não duvido, não. Até pela qualidade do time do Flamengo. Eu duvido da capacidade do treinador, que eu acho ele fraco. Quando eu correr atrás dele, eu acho ele fraco como treinador. Mas a capacidade do time, eu não duvido. Vamos aguardar, as equipes já estão posicionadas para o segundo tempo. O Bruno já informa sobre a alteração. E ele está de volta para o segundo tempo de 1 para o Bragantino, 0 para o Flamengo. Ele, a sua categoria, é o locutor de todas as ondas. Agora com a galera aqui no microfone esportivo do Brasil, Valdir Luiz comentou e analisou tudo para você do primeiro ato do espetáculo de 1 para o Bragantino, 0 para o Flamengo. Vai rolar a bola para o segundo tempo. Flamengo ataca para a esquerda no seu rádio, o Braga para a direita, tudo prontinho. Daronco vai autorizar a saída de bola por ali e o bicho vai pegar. Está rolando a bola, galera. Com a galera do Sul Forte do Brasil, teve transa no Mengão aí, Mendes. Saiu o capitão Everton Ribeiro com a 7, entrou o 5, Eric Pulgar com a 7, com a 5, saindo o Everton Ribeiro com a 7, Andrezão. Braga zerado, né? Braga mudou ninguém, não. Legal, Bruno Mendes falando aqui do microfone do Brasil. O segundo tempo está começando no seu André. 1-0, Bragantino chamou, falou. Eu colocaria o Vitor Hugo, mas ele está tão preocupado em não levar uma pancada maior, que ele vai fazer uma linha de três volantes, né? Liberando um pouco mais o Gerson, o Pulgar e o Thiago Mera com atenção. Eu seguiria a ideia aqui que o Bruno Mendes me deu. Botava o Ayrton Lucas no lugar do Davi Luiz. Ah, eu falei isso aqui, eu botaria o Ayrton Lucas no lugar do Everton. Para fazer o corredor, que ele tem muito mais qualidade que o Everton. Deixava uma linha de três zagueiros. É verdade. Muitas opções aí que o Sampaoli tem, mas não vai fazer. E a gente também é o técnico do Flamengo, não dá para a gente fazer também. Ele é fraco, ele só tem lobby e fica pulando que nem uma barata tonta ali o tempo todo. Tá certo, a bola fica dominada de novo agora para meio que no gramado, agora chega para Evangelista. Lucas Evangelista, falta de primeira para Vitinho, voltou para ele de novo, vai começar a jogar, travou, chegou o Pulgar nas costas dele, bateu pesado em Bruno Mendes. Ele levou a falta, o Pulgar jogou 170 minutos nos dois jogos que o Chile fez nessa data FIFA, Andrezão. Tá certo, a bola vem atrás agora para o Bragantino. Quem domina por ali é o Luan Patrick domina, vai saindo para o jogo. Volta lá atrás com o Lucão. Lucão domina, vai ter que bater na menina. Ele bate embaixo da criança, não subiu pelo setor esquerdo. O gramado chega do outro lado para o Juninho. Capixaba do peito para o Sola, maciou, bateu errado. Para o Eric, chega primeiro. Gerson na cobertura, rouba pelo Flamengo na primeira, sofre a falta. Quatro manda esse aqui, tá valendo. Investe a jogada pelo lado esquerdo, é perigosa. Lá vem o Braga, 1, 2, 3, vai fazer um golaço. Espalma o goleiro do Flamengo e a zaga bota para a linha de fundo. Só recebeu praticamente todo o sistema defensivo e carregou a bola desde o meio campo. Ninguém parou o Mosquera, a não ser o Matheus Cunha. Mais um escanteio para o Bragantino. Por pouco, Massa Bruta não abre o placar logo no início do primeiro tempo. Mas vai em busca do segundo gol, tem escanteio a favor. Vem ela para o Bodoro Cofre, está todo mundo de olho, de olho, de olho. O bicho pegando a Nacional contando. Por pouco, o colombiano não derreteu o Flamengo. É isso, colombiano é perigoso, hein? Cruzamento para Granheiro, toque de cabeça. Ela vem amaciada, puxada para Granheiro, vai sair o gol. O baixo, ninguém chuta, racha, Rascaeta para o Flamengo. Inacreditável o que está acontecendo com o Flamengo. Vem ela de novo, lançamento de novo para o Bodoro Gol. Sacha subindo cabeça na primeira, não, Pereira vai arrancar. Segunda, tiro de bico, rifa, chega primeiro, tem mais vontade no jogo. Bragantino, Flamengo parece atônito. Toque de bola na direita para Vitinho. Vitinho dominou, riscou para vir, vai voltar para a bola. Vem a bomba, segura em dois tempos o Matheus Cunha dele. Que sufoco, hein, Bruno Mendes? Amigo, outro, o primeiro tempo já houve um amasso do Bragantino. Já começou o segundo tempo a todo vapor para cima do Flamengo, que tenta sair jogando pelo lado direito, perdendo por 1-0. André, é, meu amigo, espera a Nacional, toca fundo para você aqui do microfone do Brasil. Vem de novo a bola, dominada de novo para o E. E bateu, golaço! Golaço, golaço! Ele tentou na primeira e na segunda botou no fundo, no avante, um colombiano venenoso. Pé direito na bola, na gaveta do Matheus Cunha. Uma pintura de gol, galera, no meu. 3, 3 e meio do segundo tempo, balança de novo Massa Bruta no Nabi Abichedi. O gol é dele, é festa do Massa Bruta, o colombiano, 16 nas costas. Henry Mosquera é o dono desse golaço e assina na mais querida. Bragantino 2, Flamengo 0. Muito fácil, Bruno Mendes! Ah, mas tá muito fácil, mamãozinho com açúcar. Na primeira, Mosquera, ele apenas treinou, Matheus Cunha pegou. Agora, meu amigo, o ensaio civil, ele praticou legal e colocou no fundo da rede. Chutaço de fora da área. Time que não tem medo de chutar, meu amigo, faz gol. São praticamente 20 finalizações contra 3 do Flamengo. 2-0, um amasso geral. O Massa Bruta, Lerizão. Valdir Luiz, abrir, arreganhar a porta, ele veio. Que vez, porque logo com um minuto o goleiro fez uma bela defesa, o Matheus Cunha. 3 agora, 2-0. E o que me chama a atenção foi a roubada de bola do Juninho Capixaba no meio-campo com uma tranquilidade total. Tocou pro Mosquera que partiu quase que do meio-campo, trouxe para dentro e fez um golaço. Olha, a coisa tá complicada, hein? Se continuar nessa pegada, a coisa pode ser. Daquele jogo, o Flamengo tem que fazer um gol para tentar equilibrar, porque do jeito que está, a coisa pode cair e cair feio, André. É verdade, sem dúvida nenhuma. Tem tempo que o torcedor do Flamengo, e a gente não vê o Flamengo jogar tão mal como está jogando agora, da maneira que está jogando. E outra coisa, ô Valdir, não tem nenhuma novidade em termos de escalão. Não tem nenhuma Paulo Sousada aí, não. Ele está fazendo, ele escalou um time do Flamengo, que não é a primeira vez que ele escala. Comumente ele escala esse time que escalou hoje. O problema não tem, não. Eu estou sentindo que o Flamengo está sem vontade, além de tudo. É, esse cara é complicado. E tem o seguinte, ficou 10 dias sem jogar e treinar. O time parece que voltou sem vontade, parece que comeu uma feijoada, meu. Complicado, complicado, e vai dar dor de barriga para o Flamengo. Olha o Arrasca, domina, se não acordar no jogo, ele tocou de primeira, encostou para o Thiago Maia, domina, botou de primeira, Pedro na entrada, Grandeira, saca, tira de qualquer maneira, vive o perigo na boca do gol. Ela vai para o R, vai dominar, chega primeiro, o Eric Pulgar para tirar do Flamengo, domina, levanta a cabeça, estica de primeira, encostando agora de novo para o jogador que é o Thiago Maia, meteu a canhota na minha, forte demais a bola, ele botou no peito do Cebolinha, vai para a linha de fundo, tentou a finta, ficou barrado no baile, o árbitro mandou seguir, tá valendo, não houve nada, Mendes. Nada. Ele colocou na frente, quando ele viu que não ia poder pegar a bola, tentou dar um escorregãozinho para dar um migué. A bola ficou com o goleiro Lucão. 2-0 Bragantino no placar da Rádio do Brasil. O de bola na Rádio do Brasil, para você, sábado tem Fluminense Bahia no Maracanã. O Felipe Rangel vai cadenciar o jogo para você ao lado do Mário Silvio, dos craques da reportagem nacional. Domingo eu tô de volta direto do Allianz Parque, São Paulo para Palmeiras e Botafogo. Segue o líder na Rádio do Brasil, dependendo dos resultados, do jeito que a coisa está, o Botafogo pode até perder, Bruno Mendes, para o Palmeiras, que continuará líder na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Não, pode até perder, 5 pontos de vantagem, não tem nenhum problema para o Botafogo. Bola vem cruzada de novo na boca da meta. Agora vai vir batido do Eric. Chegou primeiro, travou a zaga na segunda, voltou, entregando. Olha o sufoco do Flamengo, o terror do Flamengo. Chama-se Henry Mosquera para Lucas. Bateu de costas, tirou a zaga de qualquer maneira e rifa o perigo. Ela para de novo na direita. Agora arredondada pelo Jadson. Voltou para o Vitinho, levantou para a boca da meta, passou todo mundo de cabeça, mergulha. Bota o Wesley para a linha de fundo, é escanteio e seguro. Massa bruta aí, Bruno Mendes. Quase todo lance do Bragantino leva perigo. Mais um que ele cruzou, dessa vez no segundo pau. Wesley não quis saber de brincadeira, jogou para escanteio. Vem mais uma bola aérea. O Bragantino quer o terceiro em Bragança Paulista. Sete no meio, galera, quase oito no segundo tempo. 2-0, Bragantino, escanteio lá pelo setor esquerdo. Vem bola para dentro da grande área do Flamengo. Vem bola aí para dentro da grande área do Flamengo. É o bicho pegando, é Nacional mostrando para você. Mendão tomando um vareio do Bragantino hoje. Lá vem bola para dentro da grande área. Juninho correu para a bola, bateu no primeiro toque de cabeça, tocou na zaga. Sobrou, vem a bomba. Estoura em cima da zaga. Primeira, segunda, bateu em cima do jogador que era o Everton Cebolinha. Ela sobra para o Vitinho, transou para dentro da grande área. Henry devolveu de primeira para Jadson na direita, levantou do outro lado. Chega de cabeça, Jadson bota para ali em fundo e tome sufoco, Bruno Mendes. Aparecendo aquele time sub-20 que você coloca para defender, para você poder botar o time profissional no ataque, tá aparecendo isso aí. Ataque contra defesa. Dessa vez só o Gerson tirou para escanteio. O Bragantino insiste, quer o terceiro gol na Bia Bichetti. Vem ela para o Bruno Confri. Tá todo mundo esperando. 2-0. Bragantino vence o jogo. Tem escanteio a seu favor. E tá com pinta de fazer o terceiro cruzamento para a boca da meta. Sobrou de primeiro na entrada na grande área. Aliviou de cabeça. Ela sobra ali pro Eric Tramó. Jogada botou mais atrás agora. Ela ficou para o Eduardo Santos. Soltou do primeiro gol de cabeça. Essa volta, recomeça tudo lá atrás com o Lucão para dominar. 9, Valdir Luiz, o cenário não muda, só da Braga. É, o cenário não muda, né? Eu pensei que ele botou o Pulgar para marcar e para liberar um pouco mais. Só que tem que o Gerson continuar lá atrás, o Rasqueta não toca na bola e o Bragantino continua com a mesma intensidade no início do jogo. Estamos tendo com 9 minutos, o Flamengo não chegou no gol do Lucão. E enquanto o Bragantino chegou 5 vezes com perigo, fez um gol e criou umas 4 situações, André. É vero. A bola dominada por ali atrás agora, domina de primeiro o jogador que era o Luan Patrick, botou na direita, a bola é boa, bola para o Vitinho, deslocada pela direita agora, Jadson passou para receber e curtiu dentro da grandeira, chega de qualquer maneira para aliviar o Thiago Maia, vem de novo a bola sobrando para o jogador do Bragantino, que é a batida de fora! Minha nossa senhora, o Vitinho meteu a canhota na bola, entrando na gaveta, Bruno Mendes. Exatamente, os caras estão arriscando, não estão nem aí, meu amigo. Pegou mais uma de fora, essa passou um pouquinho por cima, apesar do Matheus Cunha já estava nela, mas enfim, o Bragantino não tem a mínima vergonha de arriscar gol. Segue 2-0 o placar da Rádio Nacional. E agora quase se complica dentro da grande, nossa senhora, quase que o Flamengo entregou o queijo. Hora certa do Brasil! Bragança Paulista! 10h44 da noite, 13 graus é a temperatura, faz frio no interior paulista. Eu confiro para você, aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, acerte o seu pelo meu tempo, não para. Nacional marca para você, galera. Eu confiro, 10 minutos gravados, segundo ato do espetáculo Nacional. Beleza pro Bragantino, 2 Flamengo 0. Lado a lado com a galera correndo atrás dela no som forte do Brasil. A bola fica dominada pelo meio de campo. Agora chegou no carrinho. Só dá Thiago Maia, um leão no jogo. Thiago Maia domina. Pedro pediu a passagem. Ele vai curtir a jogada. Botou de primeira. Lado direito livre para Wesley. Recebeu na boca do gol. Pedro pediu. Lançamento. Ele deixou passar. Arrasca na trave para a linha de fundo. Ela beija o poste. Vai para fora. Deixada no Pedro. Foi linda, Bruno Mendes. É bonita agora a jogada do Flamengo. Wesley cruzou e centralizou o Pedro. É uma deixada bonita para Arrascaeta, que chutou com o pé direito, ele acertou o pé da trave esquerda do goleiro Lucão. É, meu amigo, é o que aconteceu com o Grêmio. Tem noite que não é dia. 2-0 Bragantino, placar da Nacional. Ô, Valdir Luiz, 11 minutos e meio do segundo tempo e a única jogada de perigo do Flamengo foi essa aí, ó, com 11 do segundo tempo. Se entra essa bola, claro que o Cino não joga. Se entra, mudava um pouco a cara desse jogo, hein? Porque o Bragantino está com muita tranquilidade e o que me chama a atenção é que esse time está com uma intensidade impressionante, ô André. Normalmente você começa com uma intensidade alta, 20, 25 minutos, você diminui. Não, o Bragantino jogou 45 da mesma maneira e está voltou para o segundo tempo da mesma maneira, com intensidade, com rapidez, com qualidade, e o Flamengo totalmente envolvido. A saída de bola do Bragantino e a roubada de bola é um negócio impressionante. Esse time soube aproveitar os 10 dias de paralisação, hein, André? É, agora fica uma pergunta no ar, sem logicamente querer tirar nenhum mérito do Bragantino, que é incontestável para quem está vendo o jogo como a gente, essa vitória justíssima, incontestável, sob qualquer ponto de vista. Mas será que o Bragantino está correndo tanto ou o Flamengo está correndo de menos, hein, Valdir? É uma coisa que a gente não pode afirmar, mas dá essa impressão. Você colocou perfeitamente. O Flamengo não ganha muito dividido, André. O Flamengo sempre foi um time que marcou pela vontade, pela aplicação. O time do Flamengo, acho que há algo no ar além dos aviões de carreira, hein? Como diria Jorge Veiga. É, meu amigo. Agora marca o impedimento, favorece a equipe do Flamengo. 12 minutos cravados, quase 13 no segundo tempo. 2-0, o Bragantino vai vencendo o jogo. Numa muito boa, a Nacional tem o tamanho da sua emoção. Não para, galera. Futebol vai na Rádio do Brasil para você. Ligado no som da Nacional, você fica numa muito boa. Aqui, futebol é no som do Brasil. Flamengo tá com a bola atrás agora com o Matheus Cunha. Ele vai dominando, vai saindo jogando por ali com o jogador que é o Davi Luiz, botou de primeiro no meio para o Eric. Eric devolve, jogada para Léo Pereira. Léo Pereira botou de primeiro. Lançamento é bom para o Gerson. Invade a hora, pode sair o gol do Flamengo. Vai pintar, parou, olhou, bateu, cruzado para fora do gol. Cruza toda a linha, sai pela linha de lado. O Flamengo está chegando, Bruno Mendes. Tentou chegar pela esquerda agora com o Gerson, só que o chute saiu cruzado. Ele não conseguiu chutar gol. E aí, meu amigo, os jogadores ainda estavam chegando para o contra-ataque. Evidentemente que não tiveram velocidade para chegar. A bola, o Flamengo tentou.